marcantes do momento. Uma vez, deixa eu te tocar e sentir as batidas do seu coração. Sentir teu calor, te namorar e descobrir a fórmula do amor. Final dia vem a noite e eu no frio sem teu calor. Por isso que eu te peço, não me deixe só. Quero provar o teu beijo, matar esse meu desejo. No sussurro ouvir o som de sua voz. Amor, não se vá, não me deixe só. O amor quando vai deixa marcas no peito. Não me faça sofrer, chorando de amor. Sou louco por ti, sem você não vivo. Não dá pra viver sem o teu amor. Vem ficar comigo e não me deixe aqui chorando. Tão louco, louco, tão louco de amor. Vamos lá, Banda Charada. O segredo foi descoberto. Ronde Dias, a marca do sucesso. Uma vez, deixa eu te tocar e sentir as batidas do seu coração. Sentir teu calor, te namorar e descobrir a fórmula do amor. Então dia vem a noite e eu no frio sem teu calor. Por isso que eu te peço, não me deixe só. Quero provar o teu beijo, matar esse meu desejo. No sussurro ouvir o som de sua voz. Amor, não se vá, não me deixe só. O amor quando vai deixa marcas no peito. Não me faça sofrer, chorando de amor. Sou louco por ti, sem você não vivo. Não dá pra viver sem o teu amor. Vem ficar comigo e não me deixe aqui chorando. Tão louco, louco, tão louco de amor. O garoto das produções. Amor, não se vá, não me deixe só.